os momentos bonitos. Eu não acredito, você esqueceu. Estão calados num canto qualquer do seu corpo, que um dia foi meu. Estão gravados pra sempre por todo o meu corpo, que também foi seu. Seus beijos e seus abraços ocupam espaços que outros não têm. Sou quem também no seu mundo te amou mais profundo e depois mais ninguém. E tudo que a gente fez foi tão lindo, e eu quero fazer outra vez. Ser feliz com um beija-flor e por qualquer lugar que voar, haverá um jardim esperando e tristeza jamais sentirá. Meu amor, se com você estou, vou sem medo pra qualquer lugar, porque sei que a felicidade está sempre onde você está. Cada bombom, cada rosa, o beijo jogado de longe com a mão, nossas pegadas na areia, o encontro escondido, a carta e o cartão, tantos detalhes pequenos que nós dois sabemos jamais escalarão. Ser feliz como um beija-flor que por qualquer lugar que voar, haverá um jardim esperando e tristeza jamais sentirá. Meu amor, se com você estou, vou sem medo pra qualquer lugar, porque sei que a felicidade está sempre onde você está. Onde você está?